Centro Peritoró, Maranhão. Contato 99-992-25-5718. Toda quinta-feira você tem compromisso com as drogarias mais econômica. É a nossa Quinta da Fralda, a melhor fralda com o menor preço do Brasil. Além, é claro, de toda a linha para o cuidado do bebê com um precinho especial. Não esqueça, é quinta-feira, um dia para comprar, levar muito e pagar pouquinho. Você não precisa sair de casa para aproveitar essas ofertas. Acesse www.maiseconomicamix.com.br. Ganhe 10% de desconto e o frete é grátis a partir de R$30. Consulte cidades participantes. Drogaria mais econômica, o menor preço do Brasil, agora chegando na sua casa. Atenção você que é aposentado ou pensionista do INSS. Corra para as lojas Neto fazer o seu empréstimo com toda a transparência e credibilidade. Liberamos o seu empréstimo em até 24 horas. E só lembrando que você fazendo o seu empréstimo ganhará brindes em dinheiro. Venha conferir o que estamos anunciando. Lojas Neto, localizada na Avenida Brasil, número 33, próximo ao antigo Hotel Diniz, em Peritoró, Maranhão. Contato para informações 99 9 91 90 0627. Agora em Peritoró, você conta com a distribuidora de bebidas do sítio Lá de Nós e a JS Motos no mesmo endereço. Na distribuidora, temos a melhor cachaça da região, cerveja de todas as marcas e refrigerantes de todos os sabores. Dispomos também de água San Sebastian e Ana Rosa, com entrega em domicílio. E na JS Motos, temos todos os tipos de peças e acessórios para sua moto, de qualquer marca ou modelo, com serviços mecânicos especializados. Venha você também para a distribuidora de bebidas do sítio Lá de Nós e JS Motos. O nosso endereço é Avenida Brasil, da BR-316, no bairro do Filipinho, aqui em Peritoró. Telefones de contato 99-991-59-9476 ou 991-44-9533. Uma organização do nosso amigo Zé Sopa. O carnaval já passou. É verdade. O São João já passou. Acertou. As férias também. Com certeza. E você continua andando a pé? E o que é que eu vou falar, camiseta? Os seus problemas acabaram. Acredite na sua sorte e com apenas R$10, o Peritoró da Sorte pode mudar a sua vida. Chegou chegando a nova extração especial dos pais do Festival de Prêmios Peritoró da Sorte. É isso mesmo. Pra você forrar o bolso, tem o Festival de Poupanças em Dinheiro. E pra você deixar de andar a pé, agora tem uma moto Yamaha Factor 125, zero bala. Atenção, Peritoró, Alto Alegre, São Luís Gonzaga, Lima Campos, Independência, Livramento e regiões vizinhas. Do primeiro ao quarto prêmio tem 4 poupanças de R$1.000 cada. Não sei nem de quem tá falando. E não para por aí, porque no quinto e último prêmio tem uma moto Yamaha Factor 0 quilômetro. Eu não entendi o que ele falou. Eu disse, tem uma moto Yamaha Factor 0 quilômetro, a desejada do momento. É muito amado. Eu, sinceramente, eu não tô acreditando nisso, não, que eu tô vendo. Não perca tempo e compre sua cartela por apenas R$10 no Salão da NET, na Impacto das Variedades, com a mocinha e com os nossos vendedores na sua comunidade, na sua rua. Pra completar, tem mais R$100 no pé quente e R$300 para o melhor vendedor da extração. Na água, aí tá certo. Sorteio neste domingo 7 de agosto a partir das 19h30. Transmissão ao vivo pelas rádios Alternativa FM 92.7 e pelo app Rádio Net. Instagram, Programa do Marcos. Festival de Prêmios Peritoró da Sorte, realizando sonhos. Apoio Associação Cultural Turma do Pote de Peritoró. A Mobilar faz a maior promoção das férias para você, cliente amigo. Venha à nossa loja e aproveite os descontos e facilidades que a Mobilar oferece para você. Nas compras à vista, descontos de até 30% e a prazo, 10% de descontos. E ainda parcelamos em 6 vezes sem juros em toda a nossa loja. Vem para a Mobilar. Temos móveis, eletrodomésticos, bicicletas, botijões, mesas para computador, cadeiras para escritório, malas para viagens e muito mais. Aceitamos Pix. A Mobilar, amiga do seu lar. Agradecemos a sua preferência. Atenção para este aviso. Acabou de chegar em todas as farmácias de sua cidade a Gotas da Saúde, que é feita com ervas naturais, que é indicada para combater inflamações na próstata, infecção urinária, reumatismo, gastrite, auxilia no combate ao diabetes, importante para quem é privado, regulariza o intestino, combate azia, má digestão, dores nas pernas, tosse, chiado no peito e mau hálito. Tome regularmente a Gotas da Saúde e viva de bem com a vida. Vá agora comprar a sua antes que acabe, pois a procura é muito grande. A Gotas da Saúde você só encontra nas farmácias. Mas atenção, só compre se tiver 3 estrelinhas pretas no rótulo. Esta é a legítima. A evolução do rádio. 92 FM. Voltamos a apresentar programa Sempre Amigos. Alô, sanfoneiros! Alô, vaqueirama do meu Brasil! Essa vai pra vocês! Vai! Todo dia cedo pego meu cavalo, selo meu tordilho e vou buscar boiada. Na beira da estrada dou um cheiro na morena, és minha pequena, minha cara metade. Com meu chapéu de couro, gibão e alpercata, pego o rastro do boi e vou no fundo da mata. E quando é meio-dia o gado já no curral, vaqueiro e animal prontos para a vaquejada. E a vaqueirama, todos reunidos na porteira do jiqui, e o povo na arquibancada gritando, e aí, esse boi sai ou não vai sair? E lá no palco, França se prepara pra começar o forró, sanfoneiro, zabumbeiro, triangueiro, arrocha o nó, que o povo tá animado pedindo um forró botó. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, sanfoneiro no forró, se não tocar já foi. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, sanfoneiro no forró, se não prestar já foi. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, sanfoneiro no forró, se não prestar já foi. Tem que valer o boi, se não tocar já foi. E pra pegar boi comigo, eu convido o garganta de ouro do forró. França, chega pra cá. Tô chegando, meu amigo Nilson Freire. Eita, forrozão! Canta, meu irmão. Todo dia cedo pego meu cavalo, selo meu tordilho e vou buscar boiada. Na beira da estrada dou um cheiro na morena, és minha pequena, minha cara metade. Com meu chapéu de couro, gibão e alpercata, pego o rastro do boi e vou fundo na mata. E quando é meio-dia, o gado já no curral, vaqueiro e animal prontos para a vaquejada. E a vaqueirama, todos reunidos na porteira do jiqui, o povo na arquibancada gritando, e aí, esse boi sai ou não vai sair? E lá no palco, Nilson Freire se prepara pra começar o forró, sanfoneiro, zabumbeiro, triangueiro, arrocha o nó, que o povo tá animado pedindo forró bodó. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, sanfoneiro no forró, se não tocar já foi. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, sanfoneiro no forró, se não tocar já foi. Vaqueiro na vaquejada, tem que valer o boi, se não tocar já foi. Tem que valer o boi, se não tocar já foi. Isso aí, meu irmão Nilson Freire. Alô, França! Forró é desse jeito. É desse modelo, meu irmão. Com toda a qualidade. É. França e Nilson Freire. Pense no moído. Consagrando legítimo, meu irmão. Vai. Vai a saudade. Ei, meu amigo França. Essa aqui é sucesso. Vamos embora. Oi. Eita, Nilson Freire. Vai. Puxa esse pó. A gente vai se esbaldar nas saudades agora. Vem, Nilson Freire, canta, meu rei. Quando o claro do sol vai despontando por detrás das montanhas lá da serra, abro a porta e sinto o cheiro da terra. No puleiro do quintal canto o galo, bato a sela no lombo do cavalo, e depois de tomar o meu café, com carinho, amor e muita fé, vou tocando minha vida de gado. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. O que vejo de belo no sertão é o gado comendo na na colina, o sorriso na boca da menina e os segredos que tem seu coração. É o forró e as festas de São João, Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício você já sabe qual é, me perdoe se isso for pecado. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Mas eu sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Eu sou vaqueiro e vivo apaixonado por forró, vaquejada e mulher. Obrigado, meu irmão Nilson Freire, pela honra de estar aqui com você, meu irmão. Obrigado a você, meu irmão. Oi! Com certeza, seu médico já deve ter recomendado o uso diário de cálcio para os ossos, pois a falta dele pode ocasionar a osteoporose, uma doença que toma conta de grande parte da população do mundo. Não permita que isso aconteça com você. Procure a Saúde com Beleza através de nosso site, saudecombeleza.com.br, e adquira o Calcem D3, o melhor cálcio para combater a osteoporose, artrite, artrose, dores reumáticas, reduz o risco de diabetes, aumenta o ganho da massa muscular, ajuda na saúde mental. Calcem D3 é cálcio mais 800, o melhor aliado para a sua saúde. Peça agora pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou ligue no horário comercial para a nossa central de vendas 61-3532-6993. Conheça em nossa loja virtual todos os nossos produtos e torne-se um representante em sua cidade. Calcem D3 é mais que um cálcio, feito de conchas de ostras com vitamina D, zinco e magnésio. Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Amiga, a história do seu sonho tá espetacular. Mas você tá enrolando muito. Não, agora a dor de cabeça tá melhorando. Pra um pouco tomar mais. Meu café todo, entendeu? Assim. Café caro de R$22, pacote. Você fica enrolando. Conta logo. Pois eu, essa semana afinal, eu comprei um mais barato. Caso, não é no sonho. Fui lá você no Atacadão, tinha uma promoção lá de um pó de café de R$14,99. É café de milho, aquilo é café que não presta. Café bom. Café bom, de milho, não vou mais contar. Olha, realmente o cafezinho nessa hora faz diferença. Vá, né? Conte aí. Mas a história. Tô só doido pra saber. Afinal. Quer saber como que era o noivo? Sim, como é que era o noivo? Bonito. Ah. Eita, cara bonito. É, corpo bonito. Deus, pá, porque as mulheres se preocupam com todo o corpo, mundo, né? Nossa, olha que sortuda. Perna bem feita. Olha esse maridão, hein? Como que era o bumbum dele? Bumbum bem feito, ou aqueles bumbum murcho? Porque tem homem de bumbum murcho. Olha, esse detalhe eu não percebi no sonho. É? Só sei que o cara era lindo. Sim. Assim, o rosto e tal. Alto. As pernas tortas ou não, certinho? Não, ele era perfeito. Perfeito? É. E eu fiquei encantada. Barriga, né? Como é que era a barriga? Não, barriga de chope? Tinha barriga, não. Barriga de barril, não? Não, o cara tinha um porte bonito de super-homem. Entendeu? Você sabe, né, Delson Moura? Eu não vou querer me casar assim, né? De qualquer jeito. Sim. E eu também, né? As pessoas estavam me elogiando bastante. Eu tava feliz. Tava feliz, tá. Só que aí, né? A festa acabou. No sonho. A festa acabou no sonho. No sonho. É. E aí a gente apressado pra ir pra lua de mel, né? Apressado. Imagina, todo mundo de casa. Ai, meu Deus, ai, deixa eu pegar meu passaporte, ai, vamos viajar. É, todo mundo de casa é assim, é viagem. É. Exato. E lá fomos nós pra lua de mel. Menino do céu, que coisa linda. Olha só, que sonho. A produção tá falando que eu tô enrolando demais, que tá na hora de tocar a música. Finalize. Meu Deus. Não, finalize isso, dá pra finalizar. Aí que acontece. Na hora da lua de mel. A gente, eu não sei se ele tinha bebido muito e ele dormiu. Sim. Dormiu! Bem naquela hora! Meu Deus! E aí, meu amigo, o ronco foi mal o tempo todo. E roncando, roncava. E eu não conseguia dormir. Jesus! E roncando, e roncando. E eu fui ficando brabo, e eu fui querendo jogar aquela criatura pra fora da cama. Você nunca conviveu com... E eu jogava, e eu tentava acordar a criatura e nada. Hã? Olha, foi virando pesadelo. Aí depois o sonho foi virando pesadelo. É isso mesmo. Menino, eu acordei com tanta chateação. Acordei que eu falei, caramba, na hora do negócio, na hora da festa, foi tudo beleza. Mas na hora da lua de mel... O cara dorme e ainda ronca. Dormiu. Ah, olha, sinceramente,

tem qualidade, mais conforto. Está sempre do seu lado, economia perto de você. É no Cunha Supermercado. Vem pro Cunha Supermercado, faça como eu. Igual ele não tem, preço baixo eu sei. Pode chegar, vem comprovar, Cunha Supermercado vem. Igual ele não tem, a cidade escolheu. Confira as ofertas e promoções que o Cunha Supermercado preparou pra você. Alimentos em geral, frios e congelados, hortifruti, cosméticos e perfumaria, produtos de limpeza, materiais escolares, utensílios do lar, seção pet, cama, mesa e banho e muito mais. Entregamos em domicílio. Contato 9-91-93-53-31. Os menores preços à vista ou nos cartões de débito e crédito. Rua da Mangueira, no centro de Peritoró. Cunha Supermercado. Supermercado. Acertos, a gigante dos preços baixos promove o maior limpa estoque de todos os tempos. São dois dias, sexta e sábado. Ventilador de mesa 40 centímetros de R$134,90 à vista ou R$34,90 por mês. Fritadeira elétrica de 4 litros de R$349,90 à vista ou R$69,90 por mês. Antena digital Oi TV só R$399,90 à vista ou R$69,90 por mês. Smart TV de 40 polegadas, só R$1.599 à vista ou R$179,90 por mês. Limpa estoque Acertos. São dois dias de grandes ofertas para você comprar. Acertos, seu jeito certo de mobiliar. Olha só, pensou em construir e reformar? Vem pro Raimundinho Construções, localizado em Peritoró, Maranhão. Vem pra cá, pensou em construir e reformar? No Raimundinho Construções, material de primeira você vai encontrar. Entrega a domicílio aqui tem, o melhor produto aqui tem também. Aqui o cliente se sente bem, vem pro Raimundinho Construções. Vem pro Raimundinho Construções. Aproveita e vem você também. Material de primeira, o menor preço, o melhor atendimento no Raimundinho. Vem pro Raimundinho Construções. Aproveite e vem você também. Material de primeira, o menor preço, o melhor atendimento no Raimundinho tem. No Raimundinho Construções você vai encontrar telhas, tijolos, pedra frita, cimento, material elétrico, hidráulico em geral. O carnaval já passou. É verdade. O São João já passou. Acertou. As férias também. Com certeza. E você continua andando a pé? E o que é que eu vou falar, que eu não sei? Os seus problemas acabaram. Acredite na sua sorte e com apenas R$10, o Peritoró da Sorte pode mudar a sua vida. Chegou chegando a nova extração especial dos pais do Festival de Prêmios Peritoró da Sorte. É isso mesmo. Pra você forrar o bolso, tem o Festival de Poupanças em Dinheiro. E pra você deixar de andar a pé, agora tem uma moto Yamaha Factor 125, zero bala. Bota pra atorar! Atenção, Peritoró, Alto Alegre, São Luís Gonzaga, Lima Campos, Independência, Livramento e regiões vizinhas. Do primeiro ao quarto prêmio tem 4 poupanças de R$1.000 cada. Não sei nem de quem tá falando. E não para por aí, porque no quinto e último prêmio tem uma moto Yamaha Factor 0 quilômetro. Eu não entendi o que ele falou. Eu disse, tem uma moto Yamaha Factor 0 quilômetro, a desejada do momento. É muito amada. Não, sinceramente, eu não tô acreditando nisso não, que eu tô vendo. Não perca tempo e compre sua cartela por apenas R$10 no Salão da NET, na Impacto das Variedades, com a mocinha e com os nossos vendedores na sua comunidade, na sua rua. Pra completar, tem mais R$100 no pé quente e R$300 para o melhor vendedor da extração. Na água, aí tá certo. Sorteio neste domingo 7 de agosto a partir das 7:30 da noite. Transmissão ao vivo pelas rádios Alternativa FM 92.7 e pelo app Rádio Net. Instagram, Programa do Marcos. Festival de Prêmios Peritoró da Sorte. Realizando sonhos. Apoio Associação Cultural Turma do Pote de Peritoró. Alô, cidade! Alô, gente amiga! Olha as casas Sampaio aí! Pensou em economia, conforto e funcionabilidade, com os melhores produtos e os melhores preços, com aquele atendimento diferenciado e com a entrega mais rápida da cidade e o crediário próprio mais facilitado da região. Pensou Casas Sampaio, sem frescura e sem burocracia. Tudo em móveis e eletros para embelezar ainda mais o seu lar. Tem novidades recém-chegadas? Aproveite, dê uma passadinha e confira as nossas ofertas imperdíveis. Tem coisas que só as Casas Sampaio faz. O endocrinologista é o médico que cuida dos transtornos das glândulas endócrinas. São órgãos que secretam substâncias no sangue, conhecidas como hormônios. A endocrinologia visa reconhecer e tratar os problemas com esses hormônios, ajudando a restabelecer o equilíbrio do organismo, tratando de diabetes, doenças da tireoide, obesidade, síndrome dos ovários micropolísticos, osteoporose e osteopenia, doenças da hipófise, doenças das suprarrenais, doenças das paratireoides, doenças que afetam o crescimento. O campo de atuação do endocrinologista é extremamente vasto. Assim, se você tem alguns dos sintomas listados acima, procure nosso especialista aqui na BioCentro. A rádio é o Brasil no jogo da galera. Apresentar programa Sempre Amigos. Amiga, ouvindo toda a história do seu sonho aí, eu achei muito interessante. Eu lembrei de uma namorada que eu tinha, que ela não roncava, mas ela cuspia muito. Ela tinha um hábito de tudo, ela conversava, aí cuspia. E aquilo me dava um nojo, porque ela fazia assim. Uai, você não observou isso não antes de namorar a criatura? Não, escuta, aí a mulher tinha acho que era, a gente chama de gesto, né? Era um gesto feio, que ela fazia... Como é que se chama isso? Cacuete? Caguete, é um caguete. Tique nervoso? É, um tique nervoso. Aí você tava lá e tal, aí de repente você se preparava pra dar um beijo na mulher, aí ela... Aí você voltava, o rosto não pegava mais ela, e eu fui ficando agoniado com aquele negócio. Eu falei, olha aqui, Alba Regina. O nome dela era esse? É, eu falei, olha aqui, Alba Regina. Eu não aguento mais suas escarração. Falei mesmo. Eu sou franco, Márcia Ferreira. Eu não aguento mais suas escarração. Você fica toda hora... Ah, que é isso? Meu Deus. Não aguento não, vou terminar meu namoro com você. Ai, pelo amor de Deus, não faça isso, você é uma boa proposta. Ela só falava nisso, você é uma boa proposta, você é uma boa proposta. Proposta. E eu falei, meu Deus, o que é que essa mulher... Como proposta, assim? O que você quer dizer com isso? Eu não sou objeto. Porque objeto é que a gente faz proposta para vender um objeto. Faça uma proposta, não é? É? Faça aí uma proposta, né? Sim. E, pô, eu não sou uma vaca. Que eu vou, o cara vem comprar um boi, vem comprar, aí o outro diz assim, faça uma proposta, não é? Aí ela não quis explicar, quer saber, é escarradeira, não gosto dela desse jeito, vou deixar essa menina. E olha, foi a melhor coisa que eu fiz, porque o amigo meu trabalhava numa rádio vizinha, ele casou com ela e largou dela por causa do escarramento. Vê, meu Deus. Ela tinha esse... Coitada! Esse será problema. Que não tinha como ela fazer um tratamento pra parar com isso? E tem pessoas, Márcia Ferreira, que tem, assim, alguns gestos. E tem um rapaz, amigo meu, que a mulher deixou ele porque ele fazia careta. Ele conversava e quando conversava ele...

A sua saúde merece atenção especial. Conheça este produto extraordinário que traz na sua fórmula a suplementação que você precisa para melhorar as suas defesas. Complexo Natur, o produto que contém nas suas cápsulas os ômegas 3, 6 e 9, na dosagem que seu organismo precisa. Os ômegas são fundamentais na proteção de doenças graves e infecciosas, no combate ao colesterol e triglicerídeos, evitando problemas cardiovasculares e AVCs. Complexo Natur, um produto exclusivo da saúde com beleza. Tomando duas cápsulas por dia, você estará combatendo dores pelo corpo causadas pela disfunção hormonal e muitas outras doenças. Complexo Natur, os três principais ômegas em uma única cápsula. Ômegas 3, 6 e 9, um produto natural. Procure o nosso representante na sua cidade ou compre agora mesmo pelo nosso site saudecombeleza.com.br. Mande a sua mensagem pelo nosso WhatsApp 61 99819-5151. Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Ai, ah, meu, olha, sinceramente, esse lance de você tirar a camisa para ficar lá, pegar um lugar que tem uma quina, uma porta, para ficar lá se esfregando para acabar a coceira, já é uma coisa esdrúxula. Agora, você falou que tem outra... Horrível. Horrível. Eu deixei. Ai, não. E deixei. Vai ter coragem de contar pra gente? Eu deixei quando conta, eu... Conta, que é todo mundo íntimo. Quando eu parei, eu tinha 28 anos, eu parei. Ah, mas era horrível. Não, você não tem mais isso. Não, aí. Não tem esse gesto mais, não. Mas era horrível. Se era agora, horrível, ainda bem que quando eu lembro, eu tenho até vergonha de mim. Sabia que eu tenho vergonha de mim mesmo? É, mas quando conta eu lembro pra dele. Nós. Já não, passou. Porque assim, existem pessoas... que ela passa uma fase da vida no sistema masoquista. Uhum. Ela começa a gostar de coisas, uhum, que sacrifiquem ela. Ai, é, nossa. Não é? Então eu tive uma fase por de masoquismo. Por incrível que pareça, existem pessoas assim. É, eu tive essa fase de masoquismo. Uhum. Eu acho que foi dos 25 aos 27 anos, uns 2 anos mais ou menos. Misericórdia. Eu passei fazendo isso. Ainda bem que você foi liberto pelo E ainda que você bem que eu morava sozinho. Aham. Uhum. E só eu sabia disso. Eu vou contar pela primeira vez, porque eu sei que tem gente que faz. É? Isso, isso também. Uhum. Até é possível que você faça também e tenha vergonha de dizer. Mas eu não tenho vergonha, não. Gente, vamos ver o que, que é isso eu aí. Vou falar. Vou falar, você... Por favor, não ria, viu? Não, eu não sei, né? Você... Depende. É proibido... Conforme for o lance, ou eu vou rir ou Se vou chorar. Se você rir... Eu nunca mais vou contar nada pra você. Ah, não. Tá bom, deixa eu ficar quieto. O que é que eu fazia? Eu, quando eu ia dormir, aí eu me cobria, certo? Ficava coberto, tava vendo televisão, a novela. Se por acaso acontecesse de eu soltar um pum, aí eu me cobria todo. Mas... Para de rir, Márcia Ferreira. Que coisa linda. Aí eu me cobria, pra ficar sentindo... Aquele fedor que era meu mesmo, meu entendeu? Meu Deus, que Você tá que vendo? Isso? Que era incrível isso. É, né? Incrível, era uma coisa horrível. Mas eu fazia. Aí eu me cobria todo assim e ficava até passar o fedorzinho. Quando passava, eu voltava a ver a novela. Meu Deus, olha, muita coragem de contar uma coisa dessa. Em pleno programa, com, olha, milhares e milhares, centenas de milhares de pessoas. Responda pra mim. Você nunca fez isso? Eu não. Credo, pelo amor de Deus. Olhe pra mim direito. Tô olhando, sinceridade. Que é olha, isso? Eu até posso ter roncado na minha vida, porque esse negócio de ronco não é uma coisa só pra homem. Tudo bem, teve uma você vez nunca... que minha filha você falou, nunca se cobriu todinha. Você tá roncando. Mas não, esse tipo de coisa, que é isso? Você tem que tirar, se acontecer isso, você tem que tirar o cobertor de você e deixar o ar sumir pela atmosfera. Programa Sempre Amigos, volta já. Alô você de Peritoró e comunidades vizinhas. Na hora de comprar frutas, verduras e legumes, o lugar certo é o Ponto da Verdura. Onde você encontra tudo em frutas, verduras e legumes fresquinhos, direto do produtor para o consumidor, com a qualidade e a garantia que você merece, porque todas as terças e sextas-feiras tem novidades para você, cliente amigo. Dispomos também da água São Sebastian e Ana Rosa, com entrega em domicílio. Ponto da Verdura, bom no varejo, melhor ainda no atacado. Estamos localizados na Rua da Mangueira, no centro restaurante Peritoró, em frente à Igreja Batista. Contato para pedidos: 99-991-13-8165. Ponto da Verdura. Vem pra cá. Atenção, meu amigo e minha amiga. Vou falar agora da pomada Tirador. É uma pomada que você não pode deixar faltar em sua casa. Porque passando a pomada Tirador, você se livra das dores de 2 a 5 minutos. Dor de cabeça, dores musculares, tosse, nariz entupido, hérnia de disco, dores da coluna, dores nos joelhos. A pomada Tirador é comprovada pelos seus usuários porque é feita com alecrim, cânfora, mentol, copaíba, arnica, salicilato de metila e óleo de pequi. Mas atenção, a pomada Tirador não tem vendedor de porta em porta. Você só encontra nas farmácias. Se livre das dores usando a pomada Tirador. Só compre se tiver a tampinha preta. Olá, meus amigos de Peritoró e toda a região. Aqui quem fala é Delson Moura. Chegou o Puro Ômegas, que é um suplemento alimentar composto dos ômegas 3, 6, 7 e 9 e que pode mudar a sua vida. Qualquer pessoa pode tomar. O óleo de avestruz Puro Ômegas serve para ajudar no tratamento do colesterol, pressão arterial, osteoporose, tratamento do câncer, problemas intestinais, próstata, sinusite, inflamação no ouvido, perda de memória, anemias, estresse, cansaço físico e mental e previne também derrames e problemas do coração. É natural. Óleo de avestruz Puro Ômegas. Temos também a banha Puro Ômegas, que é cicatrizante, é muito boa para você ter em casa, a banha Puro Ômegas, principalmente se você for diabético, para passar nas feridas que não querem sarar. A banha Puro Ômegas vai cicatrizar as suas feridas. Temos também o Dorcifoi, que está revolucionando a saúde. Caiu, machucou, está sentindo dores. Use Dorcifoi, em 10 minutos a dor vai embora. E ainda o creme facial para tratamento de acne, manchas na pele, hidratação, pele ressecada, combate ao envelhecimento da pele. Para você viver com saúde, viva com Puro Ômegas, que você encontra aqui em Peritoró com o nosso representante Marcos Silva, na rua São Raimundo, 186. Você pode também ligar 9137-1216. 9137-1216. Nós vamos deixar o produto na sua casa. Puro Ômegas não é um remédio, é um produto natural. Qualquer pessoa pode tomar. Você quer uma loja completa com tudo que você precisa para sua casa e até mesmo para você? A Ritiele Variedade tem tudo em Tupperware. Lingerie das marcas Diamante, Hibisco, Hard. Perfumarias em geral com as marcas mais renomadas do Brasil. Natura, O Boticário e Rinodê. Além de brinquedos, materiais de costuras em geral e artigos para presentes. Vem para Ritiele Variedades. Rua 7 de Setembro, em sua residência, ao lado do Sindicato dos Pescadores, no bairro do Filipinho, em Peritoró. Fone 991-23-2714 ou 991-80-4450. Ritiele Variedades, tudo o que você precisa em um só lugar. A Secretaria Municipal de Saúde comunica à população de Peritoró que a vacinação contra a gripe com a vacina influenza trivalente está disponível em todas as unidades básicas de saúde para os seguintes grupos prioritários: idosos com 60 anos a mais, trabalhadores da saúde, crianças de 6 meses a menor de 5 anos, gestantes e puérperas, povos indígenas, professores, comorbidades, pessoas com deficiências permanentes, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviários e passageiros urbanos e de longo curso. Procure a unidade básica de saúde mais próxima com os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e carteira de vacinação da rotina. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura de Peritoró. O progresso chegou. O carnaval já passou. É verdade. O São João já passou. Acertou. As férias também. Com certeza. E você continua andando a pé? E o que é que eu vou falar, cabeça?

que os sonhos são meus, ninguém roube nem tira. Melhor sonhar a verdade que amar a mentira. Ainda ontem chorei de saudade, relendo a carta, sentindo perfume. Mas que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? A Saúde com Beleza apresenta Dori. O toque de ouro finalizador para deixar seus cabelos encantadores. Dori, desenvolvido para dar um toque especial nos seus cabelos, reduzindo a porosidade e fornecendo um condicionamento substancial. Dori, sensação de maciez. Desembaraça, condiciona os fios, melhora o penteado e ainda realiza uma reposição nutritiva, com efeito 100% brilhante. Dori vai deixar um delicado perfume com fragrâncias que irão surpreender. Procure o nosso representante Saúde com Beleza na sua cidade. Peça este produto exclusivo de nossa empresa. Ou compre pelo site saudecombeleza.com.br. WhatsApp 61 998 19 51 51. Você está ouvindo Edelson Moura e Márcia Ferreira. Eu fico com raiva de você exatamente por isso. A gente não pode falar as coisas, né, que não é uma coisa anormal. O que eu contei aqui não é uma coisa normal. Ela é uma coisa normal. Agora... Não, normal você pode soltar uns gases, tá, né? Não tem problema nenhum. Mas você não é... Agora, ficar fazendo isso, não. Isso aí realmente é masoquismo. Você ficar se torturando com você fedor já, desse. Você já cutucou canto de unha? Ah, canto de unha? É. Bom, acho que todo mundo não, pode unha, fazer. Não, unha do pé. O canto de unha do pé. Já, cutuquei, fiquei outro dia até... Ah. Outro dia, assim, né? Até eu peguei um palito, de aquele de unha, e fui cutucar, assim, isso, né? A unha, pra até pra tirar a sujeirinha e tal. É, já. Você já cheirou aquela sujeirinha? Não, as pessoas fazem isso. Já cheirou? Ai, claro, né? Pra saber como já é que percebeu tá. Que ela, aquela sujeirinha de canto de unha de pé fede? É fedorenta? Sim, porque fica ali, né? Pegando, bactéria, acumulando bactérias. Teres, etc, né? Tal. É, então, quer realmente dizer, qual é a diferença de sentir o fedorzinho? Mas isso aí não é uma coisa tão grave como você fazia. Ficar debaixo do cobertor, para depois, na hora que vinha o negócio, você mesmo se cobria para poder ficar sentindo o cheiro. Eu tenho um amigo que ele falou para mim que ele é francês. Ele mora em Sergipe, ele é francês. Aí eu perguntei para ele, rapaz, como que pode... Vocês da França passar uma semana sem tomar banho, sabe? Porque lá é frio e não sei o quê. Não, mas você suja a parte íntima, né? Você faz a necessidade e tal e coisa. Isso aí vai apodrecendo e tal e coisa, mas né? Eles não tomam banho tcheco, não? Como é que é o banho tcheco? O banho tcheco é lavar, assim, as partes, né? Com tcheco, tcheco, tcheco, jogando... Peraí, o nome deste banho... Banho o nome tcheco. Deste banho é porque tcheco, tcheco, a água... É a água, tcheco, tcheco, tcheco, ela não tcheco, faz um barulho? Tcheco, alguém falou que é tipo tcheco, tcheco, tcheco, tcheco, tcheco. Aí então, joga mano, água lá, joga água debaixo do braço... Do sovaco, né? Então... Lava o rosto, banho tcheco. Chama-se banho tcheco, é porque a água faz tcheco, tcheco. Exato, tcheco. Quando tá frio demais, né, a pessoa não quer tirar a roupa. Então, e depois a gente fica sabendo mais sobre o que esse francês falou aí. Pois é. Do jeito que eu gosto, só você sabe fazer. Programa Sempre Amigos volta já. Bela Home Center chegou trazendo qualidade, inovação e preço baixo para toda a região. Venha conhecer a Bela Home Center, a sua nova loja. Tudo para a sua reforma ou construção. As melhores marcas para a sua obra com ofertas exclusivas. Facilitamos as suas compras. Parcelamos em até 10 vezes no cartão de crédito ou pelo crediário da loja. Entregamos a sua obra sem custo adicional. Bela Home Center, Rua da Mangueira, Centro, Peritoró, Maranhão. Contato 99-992-25-5718. Ei, você de Peritoró e localidades vizinhas, na hora de fazer as suas compras, venha ao lugar certo e tenha certeza de total economia. Venha pro Comercial Damião Carvalho e aproveite as nossas promoções, que estão imperdível. Somente aqui você vai encontrar tudo o que você precisa em gêneros alimentícios, materiais escolar, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, utensílios domésticos, laticínios, artigos para o seu lar, frios e congelados. Só no Comercial Damião Carvalho você encontra tudo isso e muito mais. E você, homem do campo, temos corrente para motosserra, foice, roçadeira, facão, enxada, plantadeiras, cavadeiras, botas, todos os tipos de rações. E temos rações para peixes. Venha pro Comercial Damião Carvalho e economize cada centavo do seu dinheiro nas nossas grandes promoções que sempre estão imperdíveis. O Comercial Damião Carvalho está localizado na Rua da Eletronorte, no Centro Comercial do Filipinho, aqui, pertinho de você, em Peritoró, ao lado do açougue do Valtinho. Fone para contato 991-535836. Uma organização, Dona Márcia e Damião Carvalho. Venha, estamos de braços abertos aguardando você. Agora Peritoró e região pode comprar medicamentos barato de verdade. Estou falando das drogarias mais popular, com medicamentos de qualidade, preço baixo de verdade. Venha comprovar o que

têm prejudicado muitos casamentos. Até existem tratamentos contra ele. Mas a nossa amiga Marlete não quis esperar mesmo pelo tratamento do marido. Primeiro casou com ele sem saber que o homem roncava. Depois começaram as brigas pelas madrugadas, pois a nossa amiga não conseguia dormir com os roncos dele. Algumas noites, ela saía de fininho para dormir no quarto ao lado. Mas depois de muitas discussões, isso foi ficando impossível. E o jeito mesmo foi se separar do homem roncador. Quem diria, hein, que o ronco fosse capaz de terminar um casamento? Liga aí, Marlete. Ô, Marlete, deixa de fuleiragem, rapaz. Deixa eu dormir, rapaz. Que negócio é esse, rapaz? Papega. A gente não pode nem dormir também. Você aí, com seus roncos, não tá nem deixando dormir. Que é isso? Vá, se vire pro lado de lá. Vá botar a ponta da cama, vá, moleque. Para de encher o saco, Marlete. Tu não tá vendo que eu não tô roncando, não? Você fica enchendo o saco meu aí, como? Rapaz. Como? Não tá roncando? Não tô roncando, não. Você quieta aí, deixa eu dormir. Você tá parecendo um acelerador de moto sem descarga. Meu Deus, eu não tô aguentando o tempo todo. Ó, se continuar desse jeito, eu vou dormir lá no outro quarto, viu, Bolero? Você não tá doida? Nós se casamos pra viver junto aqui e agora por causa desses roncadinhos você quer mudar de quarto, é? Você não tá doida, não? É sim, Bolero. Eu quero mudar de quarto. Eu não aguento mais esses roncos toda noite, parecendo um caminhão subindo ladeira. Olha, eu já falei pra minha mãe. Oi, mãe, não se assuste. Um dia eu chegar aqui com minha sacola, porque Bolero não tá me deixando dormir toda noite. Pois, olha, eu vou falar um negócio pra você, Marlete. Este Bolerinho que tá aqui, este Bolerinho da Silva aqui, se você fizer isso, você não volta nunca mais pra essa casa. Quem vai largar você sou eu. Você fica criando caso comigo por causa dos meus ronquinhos. Não, não tem nem incomodação. E se quiser, experimente sair de casa. Onde já se viu, rapaz, querer acabar com o nosso casamento por causa dos roncadinhos? Roncadinhos. Pois saiba você, Bolero, que seu ronco é pior do que desabamento de um prédio, meu filho. Eu quase não aguento mais. E vamos dormir porque já passa das 3 horas da manhã. Eu tenho que trabalhar amanhã cedinho. Vamos dormir. Dorme, Bolero. Você dorme. Você ronca, dorme. Olha, dorme que chega. Olha, a pobrezinha de mim aqui fica noites e noites em claro por causa desses seus roncos. E Bolero dormiu mesmo. Mas a pobre Marlete não teve como fazer o mesmo. Tomou uma decisão feroz. Para cada ronco, uma cotovelada em Bolero. Ah, é? Toma, seu miserável. Tome. Você tá doida, mulher? Pode roncar mais. Você tá ficando doida? Que miséria. Eu não posso nem dormir. Olha. Que foi, rapaz? É tu roncando? Pois pode roncar. Toda vez que isso acontecer, eu meto o cotovelo em você. Olha. Tome, seu miserável. Ai, Marlete. Pare com isso, Marlete. Pronto, agora eu descobri. Vai. Pode roncar mais, Bolero. Tome o cotovelo. Tome cotovelada. Ai, sua doida, sai daqui, vá. Vá, pois pegue suas coisas e vá embora. Vá pra casa de sua mãe, vá. Atrevido, você atrevido. Vá pra casa de sua mãe, será possível? Não deixa a gente dormir. E eu vou mesmo, eu vou. É sossego. Ora, se eu for viver o resto de minha vida, aí sem poder dormir de noite, eu já tô virando zumbi, moleque. Tchau, meu filho. Fique aí com seus roncos. Fique aí com esse trator gigante que ninguém aguenta. Tchau, moleque. Tô indo pra casa de minha mãe. Tchau, eu vou mesmo. Nunca mais. Dessa vez quem vai sair sou eu. Nossa relação se acaba por aqui.

Responda. 92 FM. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos. E agora, senhoras e senhores, vem aí o nosso quadro Mãe Dizia. O trabalho... Ah, não, tem um prefixo. Tem. Mãe dizia, Mofio, Mofio, você vai ver coisa. E eu falava, vou não, mãe. E ela dizia, vai, Mofio. Olha, hoje aí, a gente vendo tanta coisa acontecer. Agora vamos ao que mãe dizia. Trabalhar ajuda a esquecer o que passou, superar preocupações e dar direção à vida. Uau! Uhum. Tem gente que não gosta do trabalho, né? É, não gosta. Eu mesmo tenho uma pessoa que eu conheço que não gosta de trabalhar, não gosta do pesado, não. Não, né? Olha, eu acho o seguinte, Edelson Moura, existem vários tipos de trabalho. Tem uns que são leves, né? É o intelectual. Mas tem uns que são pesados. Tem o trabalho intelectual, né? Tem o trabalho de malandro, que é esse nosso aqui. Que isso? É, esse trabalho nosso aqui é trabalho de malandro. Não. É, você não pega peso. Não, trabalha sentado. Não pega. O ar refrigerado ligado, você não sofre. É, uma boa, até porque o estúdio tem que ter ar-condicionado por causa dos equipamentos. Não, né? Aceita o que a gente ofereça o café de segunda passagem, tem que ser o de primeira. Pode, tem que ser o café forte. De primeira passagem, sim. Né? E... De preferência, com pãozinho de queijo. Se assim, tiver uma dorzinha de cabeça, já liga, manda mensagem a Deus. Moura Júnior. Estou com a indisposição, posso gravar amanhã? Moura Júnior, câmbio. Assim não é assim que eu falo, é? É, é. Você é uma pessoa, Márcia Ferreira, que para conviver com você tem que ter muito saco. Eu tenho e aí, muito saco. Olha lá, Edelson Moura, que tá se desfazendo assim. Tenho muito assim, saco, de mim, porque esse programa aqui, ele era para ter sido gravado ontem de noite. Você sumiu. Ninguém achava você, você é um porre. Eu tava trabalhando. Mando mensagem, você não responde. Zélia mandou mensagem, você não respondeu. Ontem à noite? Quando apareceu para responder, foi mais de meia-noite, a gente já tava dormindo. Mais de meia-noite? Vocês estavam me procurando? Procurando, para poder saber cadê você, para vir fazer esse trabalho aqui. Eu tava ocupada, muito ocupada. Aí ainda chama isso aqui de sofrimento, de trabalho? Não. Não é sofrimento. Você é vagal. Mas é trabalho. Você é vagal. Você é uma pessoa, sua profissão é vagal. Pois ontem à noite eu tava trabalhando. Tava aí ensaiando com a nova banda, menino. Vê a foto da criatura na internet, aí o povo diz assim, nossa, mas ela tá tão enxuta. Claro, não faz nada, é madame. Eu, hein? É, não é assim não. Eu trabalho, trabalho minha casa em quê, também. Rapaz? Eu boto a roupa na máquina de lavar. Tá, e aí? Eu coloco o café na cafeteira. É, não, é difícil. Eu pego, assim, quando eu vou lavar lá do lado de fora, eu convido meus irmãos, meus exato, filhos, tudo pra casa, né? Vamos embora, gente, vamos trabalhar. É, você todo trabalha. Todo mundo ajuda. Eu tô acordado. Eu só fico mandando, né? Tô acordado. Lá, aquele cantinho lá não tá limpo, não. É, não. Isso aí você tá pensando que não dá trabalho também? Dá trabalho. Você chorar, eu já tenho um novo amor ocupando seu lugar. Você judiou de mim, me enganou a vida inteira, fez de mim gato e sapato, não foi minha companheira. Já dei a volta por cima, agora é sua vez. Você vai pagar dobrado tudo que você me fez. Chora. você chorar, eu já tenho um novo amor ocupando seu lugar. Eu vejo você de volta vindo me pedir perdão. A casa não é mais sua e nem o meu coração. Onde está aquele alguém que levou você embora? Foi quando eu fiquei chorando, igual você chora agora. Chora. Quero ver você chorar. Eu já tenho um novo amor ocupando seu lugar. Uma nova estrela já está brilhando no Brasil. Chegou o óleo Estrela Azul da Saúde com Beleza, trazendo muitos benefícios para a sua saúde. Hemorroidas, queda de cabelo, intestino preso, imunidade baixa, queimaduras, cicatrização de feridas em diabéticos, psoríase, assaduras em crianças e adultos, triglicerídeos altos, colesterol elevado e muitos outros. Este produto é rico em ômegas 3, 6, 7 e 9. Por isso, combate o AVC e infarto. Cuide bem da sua saúde. Peça o óleo Estrela Azul pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br ou adquira através do nosso representante na sua cidade. E não esqueça, o óleo Estrela Azul é uma patente exclusiva de nossa empresa. Tchau e obrigado! Amigo Edelson Moura, você gostava de assistir os concursos de Miss? Lembro. Que antigamente isso aí tinha um peso, peso, hein? Um sucesso, hoje em dia ninguém fica sabendo direito que os concursos estão acontecendo. É, ninguém, a mídia não fala mais. Não, né? Eu fiquei sabendo aqui, através do site de jornalismo, A Dama do Poder, esse site de notícias, que diz assim, Miss Brasil 2022, Espírito Santo vence pela primeira vez na história com Mia Mamed, uma nova Miss Brasil. Vamos parabenizar o povo do Espírito Santo. Ei, que coisa linda. Mia Mamed. Tem uma foto dela aqui. Como é, ela bonita é linda, mesmo. Linda, menino. Inclusive, ela é formada em jornalismo, audiovisual e socioeconomia pela Universidade de Nova York, né? E ela tem apenas 26 anos, mas é bonita. Olha mas só a foto dela. Não tá é me lembrando velha, não. Sua filha Marina, né? É mesmo, é? É muito. Não é velha, não, pra Miss? Parece que hoje em dia, eu não sei se antigamente, né, era muito comum, era o sonho de toda moça se tornar Miss Brasil, Miss do seu estado, depois Miss Universo, é. Mas eu acho que ultimamente, me parece que, não sei se não está tendo não muito estão, entusiasmo. Não estão dando mais aquele entusiasmo, né? É, porque antigamente, né, a gente ficava ligado, você lembra? A TV Tupi, que era da nossa época, a gente era verdade, criança, né? Verdade. Quando era esse concurso de Miss Menino, que tinha e até, teve uma, tinha uma até época. Uma, um maior que era o patrocinador, né? Patrocínio dos maiores Catalina. É. Aí vinham aquelas empresas aéreas, era a Varig na época, sim. Era a VASP, era a Transbrasil, isso, que patrocinava isso. Os concursos, verdade. Né? Verdade. Enfim... E teve um tempo que teve esse concurso em Brasília, eu fui. Lá no ginásio de esporte assistir, uma coisa linda. Eu também. Muito bonito, é. Né? Mas é isso aí, continua, né? A gente continua. Não tá vendo mais aquela repercussão. A divulgação, né? A gente não tá vendo mais, mas sim. O concurso existe. Existe. Olha, Edelson Moura, depois que você falou que vai até a casa da dona Quezinha vou. E do seu Zé da Garapa para comer pastel e caldo de cana, eles estão aqui participando é mais do programa, viu? Bota aí para ver, vamos ouvi-los. Boa tarde, Márcia Ferreira. Aqui quem fala é Quezinha e Zé da Garapa. Boa tarde. Ô, Márcia, roda uma música para nós aí, Márcia. Pode ser com o milionário Zé Rico, Sonhei com Você, ofereço para Cida, Águida, César, Zé Luiz, Rejane, Dileuza, Clarice, o Neto, lá em Olimpra, Nair, Monte Azul Paulista, Júlia e Severino. Quanta Fátima, gente? Liliane e Tatiane.

Vamos falar de saúde? Se você é aquela pessoa que sente qualquer tipo de dor que lhe impede de realizar as atividades do dia a dia, você precisa conhecer a pomada Tira Dor. Ela irá ajudar você a se livrar daquelas dores recorrentes que tornam sua vida um verdadeiro pesadelo. Chega de sofrer com dores musculares, costas, pernas, coluna e articulações. A pomada Tira Dor tem um alto poder anti-inflamatório que auxilia no tratamento de dores como artrite, artrose, dores nos ossos, torcicolo, tendinite e muito mais. Seu princípio ativo penetra na pele, chegando ao local lesionado, aliviando a dor e tratando a inflamação para que você volte a ter uma vida normal. E atenção! Você só encontra a legítima pomada Tirador nas farmácias. Procure agora mesmo a farmácia mais próxima e adquira a sua. E não deixe a dor estragar o seu dia a dia. A cardiologia é a especialidade médica que se ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças que acometem o coração, bem como os outros componentes do sistema circulatório, tratando de arritmia cardíaca, hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, doenças da aorta, tumores cardíacos, miocardiopatia, endocardite, infarto do miocárdio. Os melhores resultados de tratamento cardiológico são conseguidos através da cardiologia preventiva, ou seja, tratar os pacientes antes que a doença aconteça. Assim, se você tem alguns dos sintomas listados acima, procure nosso especialista aqui na BioCentro. Sem comparação, o melhor preço do Brasil é aqui. Garantimos o menor preço no Brasil e o seu genérico ou equivalente tem descontos de até 90%. É desconto sem enrolação direto no caixa. E mais, vários medicamentos para hipertensão, diabetes e colesterol na Ação Pac 3 e Leve 4. É muita economia, é muito preço baixo. Venha comprar barato nas drogarias mais econômica, é mais barato aqui. O carnaval já passou. É verdade. O São João já passou. Acertou. As férias também. Com certeza. E você continua andando a pé? E o que é que eu vou falar, cara? Os seus problemas acabaram. Acredite na sua sorte. E com apenas R$10, o Peritoró da Sorte pode mudar a sua vida. Chegou chegando a nova extração especial dos pais do Festival de Prêmios Peritoró da Sorte. É isso mesmo. Pra você forrar o bolso, tem o Festival de Poupanças em Dinheiro. E pra você deixar de andar a pé, agora tem uma moto Yamaha Factor 125, zero bala. Bota, atenção, Peritoró, Alto Alegre, São Luís Gonzaga, Lima Campos, Independência, Livramento e regiões vizinhas. Do primeiro ao quarto prêmio tem 4 poupanças de R$1.000 cada. Não sei nem de quem tá falando. E não para por aí, porque no quinto e último prêmio tem uma moto Yamaha Factor 0 quilômetro. Eu não entendi o que ele falou. Eu disse, tem uma moto Yamaha Factor 0 quilômetro, a desejada do momento. É muito amado. Não, eu sinceramente eu não tô acreditando nisso não que eu tô vendo. Não perca tempo e compre sua cartela por apenas R$10 no Salão da NET, na Impacto das Variedades, com a mocinha e com os nossos vendedores na sua comunidade, na sua rua. Pra completar, tem mais R$100 no pé quente e R$300 para o melhor vendedor da extração. Na água, aí tá certo. Sorteio neste domingo 7 de agosto a partir das 19h30. Transmissão ao vivo pelas rádios Alternativa FM 92.7 e pelo app Rádio Net. Instagram, Programa do Marcos. Festival de Prêmios Peritoró da Sorte. Realizando sonhos. Apoio Associação Cultural Turma do Pote de Peritoró. Se você quer a melhor internet com a melhor velocidade, vem pra Vitorino Net. Vem pra Vitorino Net. Vem pra Vitorino Net. Aqui você tem planos que cabem no seu orçamento familiar ou empresarial. Confira! 100 megas, R$75. 200 megas, R$85. 400 megas, R$95. 500 megas, R$105. 600 megas, R$125. 700 megas, R$150. 800 megas, só R$200. Todos os planos com Vitorino Play, mais TV aberta. oferta. Vem pra Vitorino Net. Vem pra Vitorino Net. Vem para Vitorino Net. Ligue agora e fale com um de nossos vendedores. 99-36-423190. Vem pra Vitorino Net. Vem pra Vitorino Net. Tenha o mundo em suas mãos. Venha para Vitorino Net. A internet mais confiável da região. Bela Home Center chegou, trazendo qualidade, inovação e preço baixo para toda a região. Venha conhecer a Bela Home Center, a sua nova loja. Tudo para sua reforma ou construção. As melhores marcas para sua obra com ofertas exclusivas. Facilitamos as suas compras. Parcelamos em até 10 vezes no cartão de crédito ou pelo crediário da loja. Entregamos a sua obra sem custo adicional. Bela Home Center, Rua da Mangueira, Centro, Peritoró, Maranhão. Contato 99-99-92-25-57-18. Todo mundo já fez sua escolha. 92 FM. Número 1. Voltamos a apresentar Programa Sempre Amigos. Gente, nós temos duas coisas para falar agora com vocês. Vão lá no Instagram curtir as nossas páginas. Isso, vamos lá. Arroba Edelson Moura. Arroba Márcia Ferreira Oficial. Instagram. Estamos lá no Instagram. No YouTube, é Edelson Moura na TV. Isto. Mais de 45 mil seguidores. Minha nossa. E no Facebook, também é Edelson Moura. Maravilha. Facebook, eu também estou lá, Márcia Ferreira, né? Vamos também para as nossas fanpages, isso, né? Quando você vê que pediu um adicionamento naquela página e a gente não conseguiu adicionar, vai lá para a fanpage, já começa a seguir automaticamente, né? E queremos divulgar também o nosso novo canal que nós vamos criar. Será criado um canal novo chamado Sempre Amigos. Com Edelson Moura e Márcia Ferreira. Com Edelson Moura e Márcia Ferreira. Isso. Este canal será colocado no ar muito em breve e nele nós estaremos contando fatos, histórias, graça, jornal da prosa, tudo vai caber e cantorias também. Eita, essa novidade! Sempre Amigos vai ser um canal de diversão, isso. É um canal de humor, né? Nós vamos colocar isso lá, um canal de humor para que a gente possa levar a nossa alegria através do YouTube para aquelas pessoas que são nossos fãs. Exato, até porque, Edelson Moura, muitas pessoas, eu queria tanto ver vocês aí no estúdio, apresentando o programa. Como é meio difícil da gente fazer isso, né? Uhum. Fazer uma filmagem simultânea aqui no programa. Uhum. Até porque a gente toca música e isso, quando acontece no YouTube, pode acabar tendo problemas com direitos autorais, verdade, né? Sendo que no rádio, graças a Deus, isso não acontece. É até importante, mas por esse motivo, nós nos animamos, não é, Edelson? Para colocar o canal Sempre Amigos, que vai ter um conteúdo exclusivo para toda essa gente que curte os nossos trabalhos desde a Rádio Nacional. E desde já, Edelson Moura, eu já vou pedir pro povo que assim que sair o canal, nós vamos avisar nos programas para eles se inscreverem. E divulgarem nós também. Nós vamos precisar de muitos inscritos para continuar fazendo o trabalho. E compartilharem também os nossos conteúdos, meus amigos. Exatamente. Aguardem, porque vem aí o canal do YouTube, do Instagram e do Facebook Sempre Amigos. Uhul! Esquecer o que eu sinto por você, mas não tem jeito. Eu queria te evitar, ficar longe deste olhar, mas não tem jeito. Eu queria ser capaz de deixar você em paz, mas não tem jeito. Tu acaba em confusão, sofrimento e solidão, e eu te aceito. É impossível tentar te esquecer, olhando pra você. Sei que é inútil querer resistir, quando você sorrir, estou de novo aqui. Esquecer o que eu

você em casa, mas não te tenho. Tem muito tempo que as pessoas conhecem e já ouviram falar do sebo de carneiro. Há mais de um século, o sebo de carneiro é utilizado para massagear as dores, hidratar a pele, acabar com as rachaduras nos pés, deixando a pele macia e trazendo muitos outros benefícios. O que você precisa saber agora é que a Saúde com Beleza tem este produto perfumado. Isso mesmo, sebo de carneiro perfumado, da Saúde com Beleza, em duas versões, ao natural e com ômegas 3, 6 e 9. Não perca a oportunidade de conhecer e usar este produto. Procure um representante de nossa empresa na sua cidade ou compre pelo nosso site de vendas saudecombeleza.com.br. Sebo de carneiro perfumado da Saúde com Beleza. Mais saúde e beleza para sua vida. Ligue 61-3532-6993 no horário comercial de segunda a sexta. Já tá na hora de ir embora, já? Já, Edson, minha amiga. Agora que minha pena. Dor de cabeça já passou. Muito obrigado pelo café. De nada, de nada. Obrigado por mais esse dia. Da próxima vez, traga um pacotinho de café de brinde aqui pra empresa, viu? Que é sempre bom você trazer. Tô fazendo estoque. É? É. Traga um pacotinho. Quando eu vejo um café com preço bom, eu compro mais, deixo lá, sabe? Até pra não ter que ficar saindo. É, duas coisas que a gente pode comprar que tem durabilidade. Um é café e a outra é papel higiênico. Nunca apodrece. Não, nunca apodrece. Tá bom? Tá, fica sempre ali quietinho. Sempre ali quietinho. Um beijo pra você. Até semana que vem, se Deus quiser. Ao povo do Brasil, nossa despedida. Muito obrigado a todos. E até o novo programa Sempre Amigos, a semana que vem. Tchau, Márcia Ferreira. Tchau, Edelson Moura, um beijo. Tchau, meus amores. Tchau, Brasil. Você acabou de ouvir os comunicadores mais queridos do Brasil. Edelson Moura e Márcia Ferreira. Semana que vem, eles estarão de volta pela nossa emissora, trazendo para você mais um programa Sempre Amigos. Até lá. Mas continue ligado, porque aqui o sucesso não para. Sempre Amigos. A JL Dantas prepara mais um novo empreendimento para você, com parcelas de apenas R$100 mensais. É para você realizar o sonho da casa própria. Então, o que você está esperando? Procure agora mesmo o nosso plantão de vendas. Próximo, a Polícia Rodoviária Federal, com apenas R$300 de entrada. Parcelas a partir de R$100 mensais. Loteamento já JL Dantas. Casa bonita, bem mobiliada, conforto, funcionabilidade, estilos simples e requintados, você encontra nas Lojas Neto. Preços e condições que cabem direitinho no seu bolso. As Lojas Neto são as lojas certas para quem acha que preço e qualidade precisam andar de mãos dadas. Venha para as Lojas Neto conferir nossas promoções de móveis e eletrodomésticos e comece a embelezar a sua casa com muita economia, facilidade e com parcelas que cabem no seu bolso. Parcelamos suas compras em todos os cartões em até 10 vezes sem juros. Avenida Brasil, número 33, bairro Filipinho, em Peritoró. E a Independência, na Rua do Comércio. Lojas Neto, cuidando melhor do seu lar. Tudo posso naquele que me fortalece. Comece a semana economizando com a Terça da Economia das Drogarias Mais Econômica. Um dia para aproveitar e comprar ainda mais barato. Perfumaria, medicamentos com descontos incríveis. Anota aí. É terça-feira o dia de comprar ainda mais barato. E você não precisa sair de casa para aproveitar essas ofertas. Acesse www.maiseconomicamix.com.br. Ganhe 10% de desconto. E o frete é grátis a partir de R$30. Consulte cidades participantes. Drogarias Mais Econômica. O menor preço do Brasil agora chegando na sua casa. Estou de coração nessa noite de fogueira e de balão. Tem festa junina no ar. E neste São João, o Arraiado Laboratório Biomed vem com tudo. Em uma verdadeira fogueira de preços baixos, descontos especiais em qualquer exame laboratorial, como hemograma, colesterol, parasitológico, exame de urina, tipagem sanguínea, glicemia, urocultura, exames hormonais como T3, T4, TSH, teste de gravidez, exame pré-natal, exame para Covid, teste de paternidade e muito mais. Trabalhamos com coleta domiciliar sem taxa de deslocamento. Venha, aproveite você também e faça parte desta deliciosa festa. Laboratório Biomed, há mais de 23 anos de excelência, qualidade e compromisso com sua saúde.

Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net em seu celular ou tablet. É de graça. O Rádios Net está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Identificação. Essa é a Rádio Alternativa FM, uma emissora da Associação Radiofusão Comunitária. Rua São Raimundo, 186A, Centro, Peritoró, Maranhão. Alternativa FM, o amor de Peritoró. Sua Rádio Alternativa, além do FM, também está na web. Acesse já www.fmrca.com. Sua rádio, tocando mais música. Já roda a cidade inteira pra ficar comigo, porque eu sou seu esquema preferido. Mais música. É sucesso. Você tem duas opções, uma é o letrão. Mais música. Foi papo e o jogo virou papo. Música na dose certa. Abre o coração aí, para de gritar pro mundo entender. Tocando mais música. Mais música. Sei que vai doer quando secar essa garrafa que você vai beber. Todo mundo tá ligado. Todo mundo tá ouvindo. Inesquecível é o que é. A temperatura certa pra te aquecer no inverno. Alternativa FM. O ritmo que conquistou o Brasil. Os embalos da batida. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Uma das danças mais famosas do país. A batida que você conhece. O estilo que você gosta. Começa agora. Viva o forró. Que você adora. Viva, viva, viva. Viaja fora. O forró. O forró. Viva o forró. E aí, pessoal, tô na área, Regina Souza com você. A partir de agora você curte o melhor do forró, programação de final de semana. Bom demais, hein? E o primeiro som de hoje com Gatinha Manhosa. Viva o forró! Deu mais pra segurar. Perdão que eu te fiz.